atrás. Atrás, 2017. Eu duvido que alguém escuta essa porcaria que estou gravando agora. Duvido que isso faça diferença na vida de alguém e eu faça essa aposta. Caso eu perca, me comprometa a continuar fazendo essa porcaria de música que só eu gosto, que só eu curto, mas é o sentido da minha vida. Se não fosse por esse lixo de beat repetido até o final, eu não estaria vivo há muito tempo, esse fato é real. Foram tantas coisas que me arrependo, mas não voltaria atrás, pois foi graças a isso que hoje eu me tornei um homem András. No meu serviço ninguém sabe, ninguém imagina o que eu faço. Pra eles eu sou somente um cara normal, gordo de cabelos grisalhos, que atende reclamações de pessoas buscando soluções, mas que na verdade não entende que atrás do headset existe uma pessoa com emoções. Que não queria estar ali, queria estar vivendo do que gosta, queria estar rodando o mundo ganhando dinheiro com essa voz. Eu não entretenho ninguém, a minha música não será tocada na rádio, pois não tenho dinheiro pra essa porra, eu sobrevivo com base. Eu faço as contas pra continuar sobrevivendo até o fim do mês, ainda me sobra tempo pra escrever esse presente pra vocês. Enquanto meu coração não para de bater, eu vou escrever, vou relatar, vou vomitar, vou transmitir o que me faz viver. Já pensei ir pro divã e tentar ver se me entendo, mas me confundo a cada verso que escrevo, então deixa quieto. É melhor fazer um loop e registrar mais uma vez o que estou sentindo, e estragar o meu corpo com mais esse gole de produto químico. Confiamos sempre no rótulo, na propaganda que é passada, pessoas felizes e satisfazendo, se promovendo com a marca. Fico pensando o que vão dizer sobre mim quando eu estiver deitado no meio de uma sala simples, comemorando do meu lado. Sei que não vai ter muito luxo, pois a condição financeira não permite, a não ser que uma pessoa de bom coração bancar uma despedida ao meu nível. Mas eu não quero, eu quero, mas é que se foda, acabou tudo mesmo. Acabou András, acabou Wellington, acabou os meus lamentos. Se eu quisesse, poderia dar um fim nessa porra agora mesmo. Ninguém iria correr atrás, eu morreria em paz, esse é o preço. Eu ajudei tanta gente e acabei aqui sozinho. Nem minha mãe sabe onde estou, é, realmente estou fodido. O que me resta em relatar até faltar o ar que eu respiro. Se você acha que isso aqui é muito, eu já paguei equivalente a um livro. Tem parte 2, tem parte 5, tem parte 10, tem parte 1 milhão. Mas eu não vou perder tempo escrevendo, pois seria uma decepção. Muito prazer, eu sou András, entre e se sinta à vontade. Se não gostou, passe pra próxima faixa, escolha o artista do seu agrado. Coisas absurdas, escrevem ao meu respeito. Coisas absurdas. Coisas absurdas escrevem ao meu respeito. Mas peraí, o autor sou eu mesmo. Biografia não autorizada, pois ninguém sem consciência escutaria uma merda dessa, só se sofrer de demência. Coisas absurdas escrevem ao meu respeito. Mas peraí, o autor sou eu mesmo. Biografia não autorizada, pois ninguém sem consciência escutaria uma merda dessa, só se sofrer de demência. Coisas absurdas.